União poderosa das livres repúblicas, América se uniu para sempre ficar, quebrando as fronteiras, fazendo um só povo. Unida e grande é a nossa nação. Glória à nossa pátria então, e à nossa libertação. Só ali na base dos povos irmãos, o Partido Latino é a grande força popular que vai a nós ao comunismo guiar. Na angústia surgiu o soldado. Verdade, caminho que o grande foro traçou, e a luta de classes que move o povo, criando a nova lei mundial. Só ali da base dos povos irmãos, o Partido Latino é a grande força popular que vai a nós ao comunismo guiar, vencendo o grande ideal comunista. Vemos o futuro da nossa nação e a bandeira rubra da União das Américas. Permaneceremos pra sempre fiéis. Só ali da base dos povos irmãos, o Partido Latino é a grande força popular que vai a nós ao comício.